achando que eu sou chiclete. Mastiga agora e já já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem muda a escolha era farra e o paredão. Eu tô chegando pra parar seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Achando que eu sou chiclete. Mastiga agora e já já esquece.